O Natacinho chegou e dessa vez não é falando de amor. Alô, Amandinha, Insta Videos. Hoje é dia de resenha, chamei a galera, abasteci a geladeira, lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, já joguei o carvão, liga o paredão, vai, chamando a atenção. Hoje é dia de resenha, chamei a galera, abasteci a geladeira, lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, já joguei o carvão, liga o paredão, vai, chamando a atenção. Hoje a sobinha bebe e desce, esquece. Hoje a novinha bebe, ou vamos dar play no FDS. Vamos dar play no FDS, esquece. Hoje a novinha bebe e desce, esquece. Hoje a novinha bebe e desce. É o Natanzinho. Já chamei a galera, abasteci a geladeira, a lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, já joguei o carvão, liga o paredão, vai chamando a pressão. Vamos dar play no FDS, vamos dar play no FDS, esquece, hoje a sobinha bebe e desce, esquece, hoje a sobinha bebe. Hoje a sobinha bebe e desce, esquece. Hoje a sobinha bebe e desce. É o Natanzinho.